Controle Salvador, boa tarde, papapapá, Mike Eco Delta. Papapapá, Mike Eco Delta, boa tarde. Mantenha as condições visuais, direto Manati, mil pés, vamos ligando o CD. Mil pés, informará livrando CPR direto Manati, Mike Eco Delta. Quatro, chame Recife, 125, 1, alterno 3325. 251, 3325, gol 1394. 5489, com 41 a bordo, 3 horas e 30, alternando Montes Claros. 5489, tá que você vê a parte principal. Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre em 1, 1-8, decimal meia, dúzia, o ajuste 1019, um bom voo. Ok, autorizado o táxi via parte principal, Indy Alpha, ponto de espera da 1-0, torre 118, meia, 35, 489, 1019 no ajuste. Bom dia. Controle, o gol 1924. 924, contato radar de decolagem, clima até o 350, saída Puca. Puca, 350. O Alfa Uniforme Romeo pode prosseguir. Lima ingressa no pátio principal, vai prosseguir até o ponto de espera da 1-0 via Índia, seguindo o ATR da Trip. O mesmo está iniciando o táxi a partir do pátio 3. Segue como número 2 até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre em 1-1-8, decimal meia, dúzia, o ajuste 1019. Tamerel. Guarulhos ou Congonhas? Alô? É já. Controle Salvador Delta 3805. 3805, contato radar na decolagem, submetendo a 340 após 2000 direto Leda. 2000 direto Leda, subindo ao 340, Delta 3805. Otan 3805 vai manter magnética 230 durante 5 milhas após a roleta. São 3561, só um instantinho, cópia Brasília 380. Obrigado. Autorizado, Brasília nível 380. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elepsa, onde intercepta peso 1-7 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-0, 1-5 no transponder. Autorizado 380 para Brasília, na saída Arbor, decolando da 10 com curva direita, Elepsa, peso 1-7. 1-2-0-8 é o controle, 5-0 no 5 é o transponder de 5-1. Correto, portal 1-0, chama pronto para o feedback, sanamento, são 3561. Chamará 3561. Controle Salvador, muito boa tarde, trip 5489. Boa tarde, trip 5489. Contato radar, decolagem, subir, mantenha 200, saída Arbor. Para o 200, saída Arbor, trip 52, correção 5489. Vai passar 170, o gol 924. 24, chame Recife 2085, altamo 2545. 2085, 2545, boa. Mike, Eco Delta, frequência livre, aguardo sua mensagem de impulso na plataforma. Logo no 333, está com 180 a bordo, alternando Galeão 4 horas mais 20 para o táxi. Logo no 333, táxi autorizado via Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre em 1-18, decimal meia dúzia, o ajuste 1019, um bom voo. Índia Alfa, ponto espera 1862 no 333. Prato. Cruzou 130, chame Recife em 1251, alterna 13325. 25.

Salvador, Golno 333. Golno 333, contato radar de decolagem, subi Mateus 360 após 2000 direto letra. 360, poderia confirmar a proa após 2000? Leda. Leda após 2000 no 333. Alfa Uniforme Romeo cruzou no 70, chama em Recife 1251, alterna 1-3325. 251-3325, Alfa Uniforme Romeo, boa tarde. Ligou no 333, solicita proa 180 por 40 milhas para evitar formações. Gente. Prato. Salvador, boa tarde. Tá 5626, sem identificação, mantém 140. Na proa do VOR, aguarde o contato radar. Bom. Inicialmente mantém o VOR, aguarde por novas instruções e o contato radar. Ok, agora o programa de VOR da presente. Para táxi 3561, 83 a bordo, 4 horas, alternando com fim. Então, 3561, entendido, 133 a bordo. Taxias via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 118, decimal 612, o ajuste 1019, um bom voo. Pátio Índia e Alfa, ponto de espera 186, o TAN 3561, retificando 83 a bordo, 83. Ciente copiado, 83. Yankee Uniforme, chame Recife em 1288, alterna 260. 128, atuada 1260, Whisky Yankee Uniforme. É 1288 até mais. 88, alterna 1260. Confirmo. Salvador, 5626. Prossiga. Salvador, ponto Salvador, seu. Igual quanto você deve fazer fazendo a chegada? Agora, contato radar 61 no milhas Nordeste, Salvador, na proa de Bonf, para chegar da Bonf, a partir de agora, 5626. Proa de Bonf da presente, na chegada Bonf, 5626. Proa de Salvador, está 3192, atinge 1-5-0, vai para matar o tango. 3192, identificação, desce até 0-5-0, chegada Mari. 0 na Mário, está 3193. Toma Salvador. Boa tarde, Oceaner 63, no 5, autorização para Guarulhos. Oceaner 63, no 5, boa tarde, informação Tango, Guarulhos, autorizado nível 360. Decolada 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o pêndulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-20-8 e aciona 5-0-1-4 no 3-ponto. Autorizado 360, decolada 1-0 com curva direita, saída da EL, Leda, Bridge. Intercepta Upper Zulu 1-6 após conforme rota do plano de voo. Controle 1-20-8 e 5-0-1-4. 0154 no transponder Oceania 63 no 5. Correto, portão 04, chama pronto com spec sonamento, Oceania 63 no 5. Sim, vou chamar o 63 no 5. O 489, chame Recife 1288, Alterna 260. Recife 1288, 1260, 5489, está retorno. Recife 251, alternando 3325. 251, 3325, gol no 333. Controle Salvador, 3561. 3561, contato radar regular, sobre mantenha o 380, sai da Arbor. 380 na Arbor, 3561. Árboro 3561? 3561, autorizado Elefa. Elefa 3561. Cinco meia dois meia, informe para descida. 5626, chama a hora para descida. Pushback, acionamento, Oceania 63 no 5. Oceania 63 no 5, no 4, autorizado, reporta táxi. Reporta para o táxi, Oceania 63 no 5. Comandou 5626 aqui, estou na ponta do alto. Trip 5626, desça para o 040. É o 040, trip 5626. Atende 5000, dá 3192. Mantenha 5000, 3192. 3192. Solo Oxané 6142, meia dúzia, puxe bem estacionamento. O senhor libera aí a nossa outra velocidade passando pelo, senhor, 240 nós? Sim, mas fica a critério. É, muito obrigado. Somos 01 ou não? 02. É, obrigado. Eu vou batendo, eu vou no 648, com a informação, Tango. 648, boa tarde. A gente está sendo esse material.